bola, pum. Caiu por um. Pilantra na quebrada, amargo o corpo da bunda. É a lei. Pisou na bola, pum. Filha da puta. Seu galho de subir, cuzão. E você tá ligado. Pisou na bola, pum. Pisou, bum. Pisou na bola, um abraço, vai pro inferno, já era. Pisou na bola, pum. Pisou, bum. Remix, remix, remix. Esta é a lei. Remix, remix, remix. Remix, remix. Esta é a lei. Remix, remix, remix. Remix, remix. Esta é a lei. Ele se sente o rei do mundo com uma nove na cintura. Agora segura. E aí, sangue, ANG. O mano foi embora. Ele sumiu, mandou sua família pra puta que pariu. Falou muita besteira, focou, foi abusado. Eu tô ligado que ele tava drogado. Agiu de forma errada, agiu de forma bruta. Xingou até a mãe, aí filha da puta. Fugiu da área, nem pagou o meu dinheiro. Toma vergonha nessa cara, caloteiro. Tá crente que abafa, que tá famoso. Seu sonho é ser doutor ou então um mafioso. Com carro, dinheiro, revólver, mulher e pó. Sem miséria, sem dó. Um ano, outro dia foi pro saco. Ele achou engraçado, ele tirou um barato. Ele ri, ele tira todo mundo de cuzão, de cuzão, de cuzão. Falou bandidão. Ele passou aqui na área outro dia. A luz do sol, vê só, num Escort conversível prateado. Com uma vagabunda do lado, a mina me tirando, olho feio, sorriu. Manda essa vaca pra puta que pariu! Deixei pra lá, preferi ficar na minha. Eu não dei asa pra essa galinha. Ela desceu pra São Vicente com outro, rodou a banca e agora fica atirando do lado desse pilantra. Pagando de gatinho, de carro financiado. Se faz de boa pinta, mas tá todo endividado. Só pensa na maldade, só quer arrumar treta. Quando tá tripado, ele parece o capeta. Se sente o rei do mundo com uma nove na cintura. Agora segura. Pisou na bola, pum. Pisou na bola, pum. Esta é a lei. Pisou na bola, pum. Pisou na bola, pum. Pisou na bola, pum. Pisou na bola, pum. Esta é a lei. Pisou na bola, pum. Pisou na bola, pica, pum. Pica levando a malandragem no chaveco. Outro dia tomou um couro. Ficou esperto, passou um tempo fora, mas não adianta. Voltou pra área, bancando o pilantra. Sedutor de menininha, de 12, de 13, um 7 e um nervoso. Caiu na rede é peixe, só no estilo maníaco do parque. Quando rodar, eu quero é que se lasque. Descendo a pé, no escadão, dei de cara com o vacilão. Óculos na cara, todo metido, pagando de gatinho, na área tá fudido. Avisa esse fulano que ele já tirou a gente e não vai passar batidos, mano, tão com sangue quente. No morro, na rua, na favela, pisou na bola, um abraço, vai pro inferno, já era. Pisou na bola, pum. Pisou na bola, pum. Esta é a lei. Pisou na bola, pum. Pisou na bola, pum. Pisou na bola, pum. Pisou na bola, pum. Esta é a lei. Pisou na bola, pum. Pisou na bola, pum. Os mano tão na captura dele. Os mano tão sangue no olho com ele. Rodou um dia, parou na delegacia. Pois muita gente numa fria. Seu crédito na área, no morro está fechado. Sem moral, sem futuro, no morro tá derrubado. Não dou ideia a esse mano nem fodendo. É cagueta desse tipo eu tô correndo. A gente na moral, curtindo a área. Quando ele passa, olha, encara. Deixa quieto, não pega nada. É assim mesmo, ele é cheio das mancadas. Meteu a boca em mim, já esqueceu. Queimou meu filme, me fodeu. Se fazendo de bonzinho, mas agindo na malícia. Caguetou a minha casa pra polícia. Invadiu com um mandato de busca. Me chamaram de fila da puta. Fiquei na minha, não falei nada. E a mula toda alegre, só dava risada. Mas Deus é grande, vai ouvir a minha prece. Esse pilantra vai ter o que merece. Ele se sente o rei do mundo com uma 9 na cintura. Agora segura. Pisou na bola, pum. Pisou na bola, pum.